Fecheiro 30. As sombras alongavam-se e agora escureciam o trilho principal, onde ele e Gideon tinham saído do meio do mato. Vai com Deus, murmurou ele, e benzeu-se rapidamente. O que é que foi? Perguntou Claire, virando-se parcialmente na cela. Nada, disse ele. Afinal, era um gato selvagem, mesmo que pequeno. Com certeza iria sobreviver. Gideon mordia o bocado do freio, trabalhando a mandíbula e sacudindo a cabeça. Jamie percebeu que a tensão nas suas mãos estava a percorrer as rédeas outra vez e conscientemente afrouxou a mão. Amainou também um bocado a tensão do braço que prendia Claire e ela respirou fundo subitamente. O seu coração batia acelerado. Era sempre impossível para ele voltar a casa após um período de ausência, sem uma certa apreensão. Durante anos, após a revolta, ele vivera numa caverna, raramente indo até à sua própria casa depois de anoitecer e com grande cuidado, sem nunca saber o que poderia encontrar lá. Muitos homens das terras altas voltaram para casa e encontravam-na queimada e as suas famílias desaparecidas, ou pior, ainda lá. Tinha de dizer a si mesmo para não estar a imaginar horrores. A dificuldade era que não tinha nenhuma necessidade de imaginação. A lembrança era suficiente. O cavalo firmava-se nas patas traseiras, impulsionando-se para a frente. Não adiantava dizer a si mesmo que este era um novo lugar. Era com os seus próprios perigos. Se não havia soldados ingleses nestas montanhas, ainda havia saqueadores. Aqueles demasiado preguiçosos para criar raízes e cavar o seu próprio sustento, mas que vagueavam pelo interior a roubar e a saquear. Ataques de índios inesperados, animais selvagens e fogo, sempre o fogo. Ele tinha enviado os Bug na frente, com Fergus a guiá-los, para poupar Claire de ter de lidar com as tarefas simultâneas de chegada e hospitalidade. Os Kisholm, os MacLeod e Billy Aberfeldy, com a sua mulher e filha pequena, iriam todos ficar hospedados com eles na casa grande durante algum tempo. Ele dissera à senhora Bug para começar a cozinhar imediatamente. Com montarias decentes e sem o estorvo de crianças ou animais domésticos, os Bug já deviam ter chegado a Reeds há 2 dias. Ninguém voltara para dizer que havia algum problema. Então, provavelmente, tudo estava bem. Mas mesmo assim, ele não tinha notado que Claire também estava tensa, até que de repente a sentiu relaxar no corpo dele com a mão na perna dele. Está tudo bem, disse ela. Sinto o cheiro de fumo da chaminé. Ele levantou a cabeça para sentir o ar. Claire tinha razão. O cheiro pungente de nogueira a queimar flutuava na brisa. Não o odor da conflagração de que se recordava, mas um sopro caseiro, carregando a promessa de calor e comida. A senhora Bug provavelmente levara-o à letra. Contornaram a última curva do trilho e viram-na, a alta chaminé de pedra rústica, erguendo-se acima das árvores do espinhaço, a espessa nuvem de fumo a enroscar-se por cima do telhado. A casa estava de pé. Respirou fundo de alívio, notando agora os outros cheiros de casa. O leve e pungente odor de estrume do estábulo, de carne defumada e pendurada no barracão, e o ar da floresta ali perto. Madeira úmida e folhas apodrecidas, rocha e água corrente, o toque frio e revigorante das redondezas no seu rosto. Saíram de um bosque de castanheiros, entrando na enorme clareira onde a casa estava situada, sólida e bem arranjada. As janelas com um verniz dourado pelos últimos raios de sol. Era uma casa modesta, de vigamento de madeira, caiada de branco e com telhado de lâminas de madeira, simples e elegante nas suas linhas e solidamente construída. Mas impressionante apenas em comparação com as toscas cabanas da maioria dos colonos. A sua própria cabana, construída apressadamente assim que se instalaram ali, continuava de pé, escura e robusta, um pouco mais abaixo, na encosta da colina. O fumo elevava-se dessa chaminé também. Alguém acendeu o fogo para o Roger e a Bri, disse Claire, indicando a cabana com um sinal da cabeça. Ótimo, disse ele. Apertou a cintura de Claire com mais força e ela fez um pequeno ruído de satisfação na garganta, acomodando o rabo no colo dele. Gideon também estava feliz. Esticou o pescoço e relinchou para os dois cavalos no corral que trotavam de um lado para o outro no cercado, gritando saudações. A égua de Claire estava junto à cerca, as rédeas penduradas. O animal curvou as beiças no que parecia um gesto de escárnio, a bruxinha. Algures muito abaixo do trilho atrás deles, veio um zurro alegre e grave. Clarence, a mula, a ouvir a algazarra e encantada por estar a voltar para casa. A porta abriu-se de subitão e a senhora Bug surgiu, redonda e atrapalhada. Jamie sorriu ao vê-la. Estendeu o braço para Claire deslizar para o chão, antes dele próprio desmontar. Está tudo bem, está tudo bem. E o senhor como vai? Assegurou-lhe a senhora Bug, antes das botas dele tocarem o solo. Carregava uma caneca de peltre numa das mãos e um pano de polir na outra. E não interrompeu o seu trabalho nem por um instante, nem mesmo quando virou o rosto para cima para aceitar o beijo dele na sua face redonda e enrugada. Ela não esperou por uma resposta, virando-se imediatamente e ficando em bicos de pés para beijar Claire com expressão radiante. Que maravilha que já estão em casa, a senhora e o seu marido. E o jantar já está pronto. De modo que não vai ter de se preocupar nem um pouco com isso, minha senhora. Mas entre, entre e troque essas roupas sujas. Eu mandarei o velho Ash ir à casa de maltagem buscar bebida. E nós... Ela puxava Claire por uma das mãos, arrastando-a para dentro de casa, falando sem parar, a outra mão ainda a polir energicamente, os dedos curtos e grossos habilmente esfregavam o pano dentro da taça. Claire lançou a Jamie um olhar impotente por cima do ombro e ele riu-se para ela, enquanto Claire desaparecia dentro de casa. Gideon empurrou o focinho impaciente por baixo do braço dele e deu-lhe um encontrão no cotovelo. Sim, disse ele, chamado de volta aos seus deveres. Vem comigo então, meu estupor maroto. Quando por fim terminou de tirar os arreios, limpar e alimentar o enorme cavalo e a égua de Claire, já esta se tinha livrado da senhora Bug. Ao voltar do cercado para cavalos, ele viu a porta da casa abrir-se de par em par e Claire escapulir-se para fora, olhando com ar de culpa por cima do ombro, como se temesse ser seguida. Para onde estaria a ir? Ela não o viu. Virou-se e correu para a esquina mais distante da casa, desaparecendo num ruge-ruge de tecido rústico. Ele seguiu-a, curioso. Ah, ela já verificara o seu consultório. Agora estava a ir à horta, antes que escurecesse completamente. Vislumbrou-a contra o céu, na subida, nas traseiras da casa, a última luz do dia presa, como teias de aranha nos seus cabelos. Haveria muito pouca coisa a crescer na horta agora, apenas algumas ervas mais resistentes e as hortaliças que resistiam ao inverno, como as cenouras, as cebolas e os nabos, mas não fazia diferença. Ela ia sempre ver como a horta se estava a portar, por muito pouco tempo que se tivesse ausentado. Ele entendia a necessidade. Ele próprio não se sentia inteiramente em casa, até que tivesse verificado todos os animais e instalações, além de ter verificado a destilaria. Por falar em instalações, a brisa da noite trouxe um cheiro ácido da distante latrina, sugerindo que a estrutura lá iria requisitar a sua atenção em muito pouco tempo. Então lembrou-se dos novos colonos que chegavam e relaxou. Cavar uma nova latrina seria a tarefa ideal para os dois filhos mais velhos de Kisholm. Ele e Ian tinham escavado aquela assim que chegaram aos Reeds. Meu Deus, que falta sentia do rapaz. Ah, Michael Bleanacht, murmurou ele. Abençoado Miguel, protegei-o. Ele gostava muito de Mackenzie, mas se a escolha fosse sua, não teria trocado Ian pelo homem. Mas a decisão fora de Ian, não dele, e não havia mais nada a ser dito a respeito disso. Afastando a dor da perda de Ian, refugiou-se atrás de uma árvore, afrouxou as calças e aliviou-se. Se o visse, Claire certamente iria fazer o que ela considerava um comentário espirituoso sobre cães e lobos a marcar o seu território quando regressavam a ele. Não se tratava disso, retorquiu ele mentalmente. Para que subir a encosta só para piorar o estado da latrina? Além do mais, no final das contas, era de facto o seu lugar. E se queria urinar nele? Prendeu as calças, sentindo-se mais sereno. Ergueu a cabeça e viu-a a descer o caminho da horta, o avental cheio de cenouras e nabos. Uma rajada de vento lançou as últimas folhas do bosque de castanheiros em redemoinho em seu redor, numa dança amarela com fagulhas de luz, movido por um impulso repentino. Ele meteu-se mais para dentro das árvores e começou a olhar em volta. Normalmente só prestava atenção àquela vegetação comestível para homem ou para cavalo e com fibras suficientemente longas para tábuas e vigas ou tão obstrutivas a ponto de bloquear o caminho e dificultar a passagem. Entretanto, quando começou a observar com o olho estético, ficou surpreendido com a variedade à disposição. Talos de cevada semimadura, as sementes dispostas em fileiras, como uma trança de mulher, uma erva frágil e seca, que parecia a renda de um lenço fino, um galho de abeto, assombrosamente verde e frio, entre os galhos secos, deixando a sua seiva fragrante na sua mão, quando o arrancou da árvore. Um raminho de folhas de carvalho secas e lustrosas que o faziam lembrar-se do cabelo dela, em tons de dourado, castanho e cinzento, e um pouco de trepadeira escarlate, acrescentada para dar cor. Mesmo tempo, ela dobrava a esquina da casa, absorta nos seus pensamentos. Passou a meio metro dele sem o ver. Sorcha, chamou baixinho. E ela virou-se, os olhos semicerrados contra os raios de sol poente, depois regalados e dourados de surpresa ao vê-lo. Bem-vinda à casa, disse ele, entregando-lhe o pequeno buquê de folhas e galhos. Oh! Exclamou. Olhou novamente para a mistura de folhas e raminhos, depois para ele. E os cantos da sua boca tremeram, como se fosse rir ou chorar, mas ainda não sabia ao certo. Ela estendeu a mão e agarrou as plantas, e os dedos pequenos e frios roçaram na mão dele. Jamie, são maravilhosas! Pôs-se em bico dos pés e beijou-o, um beijo quente e salgado. E ele quis mais. Mas Claire já se apressava para dentro de casa, o tolo buquê apertado contra o peito, como se fosse de ouro. Ele sentiu-se agradavelmente palerma e ridiculamente satisfeito consigo mesmo. O gosto de Claire ainda estava na sua boca. Sorcha, murmurou ele, e percebeu que a chamara assim havia poucos instantes. Ora, isso era estranho. Não era de admirar que ela se tivesse surpreendido. Era o seu nome em gaélico, mas ele nunca a chamara assim. Ele gostava do seu caráter de estrangeira, de inglesa. Ela era a sua Claire, a sua Sassenach. No entanto, no momento em que passou por ele, era Sorcha. Não significava apenas Claire, mas luz. Suspirou, profundamente satisfeito. Sentia-se repentinamente esfomeado, tanto de comida como dela. Mas não se apressou a entrar em casa. Alguns tipos de fome eram doces em si mesmos e a expectativa um prazer tão intenso como a saciação. Barulho de cascos de cavalos e vozes. Os outros tinham finalmente chegado. Sentiu uma ardente necessidade de prolongar um pouco mais a sua doce solidão. Mas já era demasiado tarde. Em questão de segundos, estava rodeado pela confusão, pelos gritos agudos de crianças empolgadas e chamadas de mães distraídas, as boas-vindas aos recém-chegados, a pressa e a agitação em descarregar, entregar cavalos e mulas, buscar comida e água. E mesmo assim, no meio desta babel, ele movia-se como se ainda estivesse sozinho, tranquilo e sossegado ao pôr do sol. Regressar à casa. Escurecera completamente antes de tudo estar arrumado. O mais novo dos irrequietos filhos dos Kisholm, recolhido e enviado para dentro para jantar, todos os animais domésticos tratados e instalados para passarem a noite. Ele seguiu Geoff Kisholm em direção à casa, mas depois ficou para trás, demorando-se por um instante no escuro pátio da entrada. Ficou quieto durante uns instantes, preguiçosamente a esfregar as mãos contra o frio, enquanto admirava o lugar. Um celeiro bem arrumado e barracões sólidos. Um cercado e um corral em boas condições. Uma bonita cerca de estacas em volta da horta confusa de Claire, para manter os veados afastados. A casa agigantava-se branca no crepúsculo. Um espírito benévolo a guardar o espinhaço. A luz jorrava de cada porta e de cada janela. E do interior vinha o som de gargalhadas. Ele pressentiu um movimento na escuridão e virou-se, deparando-se com a filha, que vinha da pequena estufa para refrigeração de laticínios e carnes, com um balde de leite fresco na mão. Parou perto dele a olhar para a casa. — É bom estar outra vez em casa, hein? Disse ela docemente. — Sim, disse ele, é verdade. Olharam um para o outro a sorrir. Então ela inclinou-se para a frente, olhando-o atentamente. Virou-o de modo que a luz da janela incidisse sobre ele e franziu ligeiramente o senho. — O que é isso? Perguntou ela, batendo-lhe ao de leve no casaco. Uma lustrosa folha escarlate soltou-se e flutuou até ao chão. Ela ergueu as sobrancelhas ao ver a folha. — É melhor ir lavar-se, pá, disse ela. — O senhor andou pela era venenosa. — Devias ter-me dito, Sassenach. Jamie fitou com raiva a mesa junto à janela do quarto, onde eu tinha colocado o buquê num recipiente com água. O vermelho luminoso e malhado da era venenosa resplandecia, mesmo na obscuridade da luz da lareira acesa. Devias livrar-te disso imediatamente. Estás a fazer pouco de mim? Não, não estou, disse eu a sorrir, enquanto pendurava o meu avental no gancho e começava a desatar as fitas do vestido. Mas se eu te tivesse dito, quando me deste o buquê, tê-lo-ias arrancado das minhas mãos. E este foi o único ramalhete de flores que alguma vez me deste. E julgo que nunca mais vou receber outro. Por isso pretendo ficar com ele. Ele bufou e sentou-se na cama para descalçar as meias. Já tinha tirado o casaco, o lenço do pescoço e a camisa. E a luz da lareira cintilava na curva dos seus ombros. Coçou a parte inferior de um dos pulsos, apesar de eu lhe ter dito que aquilo era psicossomático. Ele não tinha nenhum sinal de erupções na pele. Tu nunca vieste para casa com erupção causada por era venenosa, observei. O mais certo é teres esbarrado nela várias vezes, já que passas tanto tempo nos campos e bosques. Acho que deves ser imune a isso. Algumas pessoas são, sabias? Ah, é? Ele pareceu interessado, embora continuasse a coçar-se. É por isso que tu e a Briana não apanham determinadas doenças? É parecido, mas por razões diferentes. Despi o vestido de tecido rústico verde claro, mais do que um pouco sujo, após uma semana de viagem, e retirei o meu espartilho com um suspiro de alívio. Levantei-me para verificar a panela com água que eu colocara a aquecer sobre as brasas. Alguns dos recém-chegados tinham sido enviados para passar a noite com Fergus e Marsali ou com Roger e Bree, mas a cozinha, o consultório e o gabinete de Jamie embaixo estavam cheios de hóspedes, todos a dormir no chão. Eu não iria para a cama sem me lavar da poeira da viagem, mas também não queria oferecer um espetáculo público. A água fervilhava no calor, minúsculas bolhas agarravam-se às paredes da panela. Enfiei o dedo na água apenas para verificar a temperatura, adoravelmente quente. Despejei um pouco na bacia e devolvi a panela ao lugar para manter a água quente. Não somos completamente imunes, sabes? Avisei-o eu. Nunca teremos algumas doenças, como a varíola, o Roger, a Bree e eu, porque fomos vacinados contra ela. E o efeito da vacina é vitalício. Outras doenças, como a cólera e a febre tifoide, não é provável que possamos apanhar. Mas as vacinas não dão imunidade permanente. A validade vence ao fim de algum tempo. Inclinei-me para remexer nos alforjes que ele trouxera para cima e deixara junto à porta. Alguém na assembleia dera-me uma esponja. Uma esponja verdadeira, importada das Índias, em pagamento pela extração de um dente com abscesso. Exatamente o que eu precisava para um banho rápido. Doenças como a malária que a Lizzie tem. Pensei que a tivesses curado, interrompeu Jamie, franzindo o senho. Abanei a cabeça pesarosa. Não. Ela vai ter sempre isso, a pobre coitada. Tudo o que eu posso fazer é tentar diminuir a severidade dos ataques e evitar que aconteça com muita frequência. Está-lhe no sangue, sabes? Ele puxou a tira de couro que lhe atava o cabelo na nuca e sacudiu as madeixas ruivas, deixando-as despenteadas em redor da cabeça, como uma juba. Isso não faz sentido, objetou ele, levantando-se para desatar as calças. Tu disseste-me que quando uma pessoa tinha sarampo, se sobrevivesse, não apanharia essa doença outra vez, porque ficava no sangue. E assim eu não poderia apanhar varicela ou sarampo agora, porque já estive em criança. Elas estão no meu sangue. Bem, não é exatamente a mesma coisa, disse eu, de um modo pouco convincente. A ideia de tentar explicar as diferenças em imunidade ativa, imunidade passiva, imunidade adquirida, anticorpos e infecção parasitária era um desafio maior do que eu estava disposta a enfrentar naquele momento, após um longo dia de viagem. Molhei a esponja na bacia, deixei-a absorver a água, depois exprimi-a, apreciando a sua textura estranhamente sedosa e fibrosa. Uma névoa fina de areia flutuou dos poros da esponja e assentou no fundo da bacia de louça. A esponja amaciava-se conforme absorvia a água, mas eu ainda podia sentir um ponto duro numa das bordas. Por falar em cavalgar, Jamie olhou-me, ligeiramente surpreendido. Estávamos a falar em cavalgar? Bem, não, mas eu estava a pensar nisso. Abanei a mão, descartando a distinção inconsequente. De qualquer modo, o que pretendes fazer com o Gideon? Hã? Jamie deixou as calças caírem numa poça no soalho e espreguiçou-se a pensar no assunto. Bem, não posso dar-me ao luxo de simplesmente dar-lhe um tiro, imagino. Ele é um animal valente. Para começar, vou cortá-lo. Isso talvez o acalme um pouco. Cortá-lo? Ah, queres dizer castrá-lo? Sim, acho que isso faria parar para pensar. Embora pareça um pouco drástico. Hesitei por um instante, relutante. Queres que eu o faça? Ele olhou para mim espantado. Depois desatou a rir-se. Não, Sassenach. Penso que castrar um garanhão de mais de 1,80 m de altura não seja trabalho para uma mulher, cirurgiã ou não. Não requer exatamente um toque delicado, sabias? Fiquei satisfeita em ouvir aquilo. Eu estava a amaciar a esponja com o meu polegar. Ela cedeu um pouco e uma minúscula concha saltou de repente de um poro grande. Flutuou para o fundo da água. Uma perfeita espiral em miniatura, cor-de-rosa e violeta. Oh, vê só, disse eu encantada. Que coisa bonita! Jamie inclinou-se por cima do meu ombro, um grande dedo indicador, delicadamente tocando a concha no fundo da bacia. Como é que ela foi parar dentro da tua esponja? Penso que a esponja a comeu, por engano. Comeu? Uma sobrancelha ruiva ergueu-se repentinamente. As esponjas são animais, expliquei. Ou, para ser mais exata, estômagos. Elas sugam a água e simplesmente engolem tudo o que for comestível à medida que for passando. Ah, então foi por isso que a Bri chamou ao filho esponjinha. Ele faz isso. Sorriu ao pensar em Jamie. É verdade. Sentei-me e fiz a combinação deslizar dos meus ombros, deixando-a cair à volta da minha cintura. A lareira aquecera o aposento, mas ainda estava suficientemente frio para a pele dos meus seios e braços ficar arrepiada. Jamie pegou no seu cinto e cuidadosamente retirou os diversos apetrechos nele presos, colocando de lado a pistola, a caixa de cartuchos, a adaga e o frasco de peltre em cima da pequena cómoda. Ergueu o frasco e levantou uma sobrancelha interrogativa na minha direção. Anuí com a cabeça entusiasticamente e ele virou-se para encontrar uma taça entre a diversidade de objetos espalhados. Com tantas pessoas e os seus pertences armazenados na casa, todos os nossos próprios alforjes, além das trouxas e objetos adquiridos na assembleia, haviam sido levados para cima e largados no nosso quarto. As sombras arqueadas da bagagem a tremuluzir na parede davam ao quarto a estranha aparência de uma gruta revestida de calhaus arredondados. Jamie era uma esponja tanto quanto o seu neto, refleti, observando-o a remexer os fardos, completamente nu e absolutamente despreocupado com isso. Ele encarava tudo e parecia capaz de lidar com o que quer que se apresentasse à sua frente, por mais familiar ou estranho que fosse a sua experiência. Garanhões, manegos, padres sequestrados, criadas cazadoras, filhas teimosas e genros pagãos. Tudo o que ele não conseguisse derrotar, superar ou modificar, simplesmente aceitava. Mais ou menos como a esponja e a sua concha encrustada.